E aí, irmão, vai batalhar? Oh, vou sim, mano. Vai ter um nome aí, seu mano. Qual que é seu voo? É Amiri. Como? Amiri, mano. Amari? Não, mano. É... Amiri, eu fiz outro hit. Mas rapa fluir, me fez levantar. Amiri, eles estão mais pra pode, pô. E querem gritar, pode. Amiri, príncipe de gueto, filho de Maria, compadre. Realmente importa. Bonito, esperto, pra cara de mal. Criado, vagabundo. Rouco do peito, as palavras que pesa chumbo. Pra contribuir no escorre, que driba até bola. Resistência pelo que acredita, de vibra quilombola. Na de brincar de ser moda, qualquer um se consagra. Tão verdadeiros quanto efeito de viada. Canela magra, motivo de sarro pra uns acomodado. Que graça tem, fuma charuto apagado. Subestimou, tu vai indo de suco. Vai dar até gravar quando seis achou que Chaves não ia pra Capuco. Sou me se gosta e vale quilo de bosta. Eles são TV, a válvula. Não vou precisar do verme pra ferreiro. A prova disso é nós matar eles no flow, sem treinos. Brinca de príncipe pras vadias, já fofo. Mas tu viu que era o nome desse crescendo em castelo de pau, big mofo. Amiri, eu fiz outro ri. Mas raiva fluir, me fez levantar. Amiri, eles estão mais pra pode, pô. E querem gritar, pode. Amiri, príncipe de gueto, filho de Maria. Aplaudi voz crespo igual cabelo. Deve ser doído bater palma com dor de cotovelo. E eu vejo várias profecias. Cena boa pra esses caras com complexo de messias. Choram de barriga cheia, num som na veia. Não tão ligado. Boi que no babo elejado. Do gueto pro mundo, sente. Passei rente, dali faltou tudo pra virar bandido. Feed crente, ligeiro com essas vacas. Tudo, mas e onde tem piranha? Nós bebe água de canudo. Amiri, eu fiz outro hit. Mas raiva fluir, me fez levantar. Amiri, eles estão mais pra pode, pô. E querem gritar, pode. Amiri, príncipe de gueto, filho de Maria, comporta. Amiri, axé malungo, isso realmente importa. Tobe Continued. Quero ouvir você dizer seu nome. Seu nome é Tobe. Qual é o seu nome? Conta. Conta quem tem. Barulho para a Mari! A Mauri! A Mauri do gol! A Mauri já foi! O jogador chama a Mauri! A Mauri já foi! Agora vamos decidir essa parada aqui!